Lição 10. No dia a dia. 1. Seifenoper. A telenovela. Wolf. O lobo. Nachrichtensendung. O telejornal. Fußball. O futebol. Direct. Direto. Tennis. O tênis. África. África. Auf portuguesische Art. Portugalmente. Sport. O desporto. Leichtathletik. O atletismo. Kultur. A cultura. Festival. O festival. Film. O filme. Jahrhundert. O século. Pate. O padrinho. Treffpunkt. O ponto de encontro. Lachen. O riso. Sanft. Suave. Gift. O veneno. Abenteuer. A aventura. Pazifischer Ozean. O Pacífico. Mann. O homem. Letzter. Último.